e agitação ao vivo. DJ Tom Mix, conquistando a todos por onde passa. É no máximo, brother. Vai começar na pressão! Canta, vai! Acordar, era tudo tu tá aqui, é? Aqui. Mas um dia, assim, obrigado, Filipinho! Olha o Lúcio Carvalho! Obrigado também, obrigado, Lucas Lima! Um Brito Furtado, Lália! Alô, Alex Mobre, você, DJ Pedrinho, saudade de Naldo! Toda a galera tá aqui! Pega, meu irmão, tá todo mundo doido, meu irmão! Um abraço, meu irmão, valeu. Um abraço pra você. Olha a minha galera de coração também tá aqui, meu irmão. Toda a galera dos alucinados, copo suja lá do setor, lá da pratinha. Bora no batidão, bora no batidão. Só a mulher que tá solteira, joga a mãozinha lá pra cima. Joga pra cima. Porque ela não te quer, fala aí. Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer. Eu vim na roça, mas vence na vida e não tô a pé. Só quem tá feliz aqui, quem vai amanhecer nessa parada, dá um grito. Eu quero saber se a galera do São Paulo veio hoje pra cá, veio. A galera do Corinthians tá aí no meio. E a galera do Paysandu. E a galera do Remo. Bora botar pressão! elas. Cada, cada, cada, cada. Era isso que você queria? Era isso que vocês queriam. Eu pedi pra não mexer com o águia. Obrigado, toda a galera. Tá aqui com a gente, galera de Marabá. Tá curtindo o showzão do máximo. Tenta atropelar, pode tentar atropelar. O fã número um também do Tomix tá na área. Alô, tá tudo safadões. Não cai não. Não cai não. E o Tomix é pressão. E o Tomix é pressão. É pressão. É pressão. É pressão. E bora na pressão. E bora na pressão. E bora na pressão. Vai, Juninho, batidão, libera, vai. E a galera de Cotací também tá aqui. Aqui. Vai no batidão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão. Alô, Jefferson Cabeleireiro. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. É no máximo, máximo. Fala, DJ Henderson. Faz a boquinha do... Ele é Jéssica, também tá aqui na área, sempre. Boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, que a novinha passa mal. Então toma! 3, 1, Elzinho. Novinha vem se acabe, segura a picada aqui, aqui já tá suave. Se é isso que tu queria, no ninho fica à vontade. Onde o pop toca, pode crer que nós invade. O louco, o crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do louco e o louco suave. Bota na pressão! Já! Bora botar pra cima, bora, bora botar pra cima, vai! Obrigado também, as gatinhas! Palestinas! Todas por aqui com a gente, obrigado. A Valquíria, a França, a Cida, a Brena, a Bruna, a Amanda, as despintadas estão na área. Alô, Valquíria, as Franças, topzinhas sempre do ladinho. Deixa tudo no escurinho, vai deixando no escurinho, deixando no escurinho, deixando no escurinho, deixando no escurinho. Na pressão do mar. E vai batendo a mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. E bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Libera a parada então. Obrigado com todo carinho, o Maciel, a socorrinha do Distrito VIP. Valeu, valeu, valeu. O parceiro dele também. Ele é a primeira dama lá em Mojú. Obrigado, meu irmão. DJ Pepe Misael. Esperados. Isso mesmo. Obrigado, Filipinho. Olha também o Lúcio Carvalho. Obrigado, Lucas Lima. O Breno Furtado. Tá lá o Alex Nobre. Você, DJ Pedrinho. O soldado Edinaldo. Família do Eu Tô Doido. Égua, meu irmão. Agora, sequência da Mulher Feia. E bora no batidão, e bora, e bora no batidão, assim, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piar. Só quem veio solteiro pra cá canta! Não, nós vamos ficar. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. E essa aqui, ó. O que é que a gente vai fazer? Em janeiro de 2017, aniversário do meu cabeleireiro oficial em Marabá, do meu parceiro Jefferson. E quem vai estar? Do Mix. Tantos sorrisos por aí, você querendo ler. A galera que é pressão do... E doida, e doida, e doida. É a festa das equipes e é social. Alô, meus cachorros. Bora cachorros, bora cachorros, bora cachorros, bora. Já, já! Ei! Ei! É curtição! Na curtição, estourei logo o Xandão, é de negro, tá na... Obrigado por aqui com a gente! Mas que absurdo! tudo. Ela diz: Farias! Pênalti! Um abraço pra você, o Lucas Sampaio, o Marcos Souza, o Renan Campos também tá aí, alô Renan! Valeu! Com roupinho bem suave, vem com nós curtir o baile, as balete que comanda. Olha quem tá por aqui também marcando a presença: o Tatu, Claudinha, os Safadões de Marabá, obrigado pela presença. É moral pra gente, hein? Aqui. Também a Jessiquinha, a Vivi Rodrigues também veio. Manda pra luz, manda, manda. E dá-lhe na pressão, e dá-lhe na pressão já. Bora, meu parceiro Michel, bota pra cima, galera. Genilson também do depósito de NN. Um abraço pra você, Genilson. Vem assim, tu, vem assim, tu. Malandramente, uma menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara de cara. Obrigado também ao meu parceiro Armando, já marquei na presença aqui com a gente. Obrigado, Armando. Tom Mix. Tamo junto. Mas se vê por aí, as apaga. Na hora de ganhar a maneira. Eita, rapaz. A menina meteu o pé pra casa. Se mandou um pedadinho pra mim. Mas se vê por aí, mas se vê por aí. Está por aqui com a gente. Ele está de volta do show do máximo. Ele que é fãzão do Tom. DJ Tom Mix. Obrigado, garoto. O coração se entregou a você, querida. Só quero o melhor pra ti. E? Sabes bem que sim. Tu não há ninguém. É tudo pra mim. Senti, eu fico perdido. Ao teu lado me sinto. Quem vai se assumir aqui? Bota pra cima e canta. Isso, eu vou te assumir. Filho também tá aqui. Bora soltar um batidão, turma. Bora soltar um batidão nessa parada. E bota a mãozinha lá pra cima. Quem tá feliz aí, joga pra cima e dá-lhe na palma da mão. Marabá, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vai tu, vai tu, vai tu. Quando eu mandar a putaria, vai a putaria, vai a putaria. E a novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, no chão, no chão. É de deitada que elas gostam, é no frio que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Quem vai amanhecer muito doido? Quando eu escolhi no banco do meu Camaro. Gosta de pressão. Trabalho beat da patrese. É o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então você. Irmão por aqui com a gente, toda a família Kelps. O empresário Genilson do meio tá aqui na área. Bora, Genilson! É nóis, irmão. Se o crocodilo te morder. Olha quem tá por aí com a gente, empresário do depósito GNM. Obrigado, Genilson. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. E aí, então? É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam. E a mulher que gosta de deitada, joga pro céu. Bye. não aguento mais beber. Eu não quero nem saber, a gente vai. Bora pro Ismael Cadrix. Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Estão na pita, as molecas já estão na pita, as molecas já estão na pita. Já tá, cachorros! As molecas já estão na pita, já tá, safadões! Pita, as alô, minha família Kelpis! As molecas já estão na pita, as molecas já estão na pita, as molecas já estão na pita. Botando a pressão! As molecas já estão na pita. E bota pra cima! Na pita. Querendo é me pro... Ela quer pressão, pô! Fica dedo na boquinha. Queimar a balotade! E vai de ladinho, vem devagarinho no pop e ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada no ninho do águia. Eu vou te agarrar. Eu vou te agarrar. Dá mole, eu vou te agarrar. Dá mole, eu vou te agarrar. Então deixa aí. Velho. E quem sabe viver? Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Carvalho, Lucas Lima, Breno Furtado, Alex Nobre, também alô, DJ Pedrinho. Obrigado, saudade, Ignaldo. Obrigado toda a galera da família do Eu Tô Doido, meu irmão. Tá doido! Vem, meu amor, com a gente pro batalha. Vamos! A festa tá gostosa, esse som é da moçada. A gente vai assim, a gente não tem pena. Faz o boneco. Alô, Giovanni! E a galera vai curtindo. Não, não, não, não. Tom Mix. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, a nossa chora chegou ao fim. Não, não, não, não, não. Curtir marcante. Marcante. sabe o quê? Obrigado, meu parceiro Ismael. Obrigado, todo mundo que faz o showzão aqui no Ismael Cadrigues. Aqui a Lizinha do Aurá GDA também tá aqui com a gente, né, Kelly? Aqui. Sempre, meu irmão. Obrigado, Maciel. A Socorrinha também lá no Distrito VIP. Obrigado, mulheres. Obrigado, vocês. Para amar e para não piorar este erro. Não, não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, não, não, não, não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Essa batidinha é torta. Vai, vai, vai, vai, tu, tu, tu. Vai, vai, vai, tu, tu, tu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Batidão. Os amigos tá pedindo, vai mulher, mexe o bumbum. Bate, bate, bate, bate. Dum, dum, dum, dum. Já! Para sim, para sim, para sim. A mulher vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Já! Parceiro DJ Netinho também tá aqui na área. Programa Só Prega, Netinho! Sempre bem-vindo, viu, garoto? Um abraço pra você, viu? Na moral. E belo batidão, vai! Joga a mãozinha lá pro cima, vai lá pra cima, e dali na palma da mão que eu quero ver, na palma da mão que eu quero ver, na palma da mão que eu quero ver. Bota pra cima, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Como ela veio? Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Obrigado, meu parceiro Marcelinho, também tá aí na área, bora Marcelinho! Se vê por aí, ai safada, na hora de ganhar madeira. Ai, ai, ai. A menina meteu o pé pra casa e mandou o rei. E a mulher que tá solteira canta. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Dança, dança, dança. Vai se ver por aí, ai safada. Ai, safada. Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou... Vamos lá, meu parceiro DJ Júnior, batidão! Bora, Júnior! Chegou, gostam mais. Chegou, chegou o momento que elas gostam mais. E aí, cachorros? Cabelo e fica olhando. Agora vai, bebê. Ela joga o cabelo e fica olhando. Olha pra trás. Quando o Denis mandar, você joga. Joga. Joga, joga, joga, joga, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai. Joga a bunda, joga a bunda, vai. Olha quem tá por aqui com a gente. Joga a bunda, joga a bunda, vai. Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai. Agora, meu irmão, meu grande parceiro Renisson, o Eglisson tá aqui com a gente, o Thiago, o Ricardo, o João Gomes, primeira dama Larissa também tá aí, valeu! Joga a bunda, vai, joga a bunda, joga a bunda, vai, dando um tiro certeiro no coração do pai. Joga, vai! Galera aí na frente, tem joga, carne na chapa pra galera, daqui a pouquinho eu tô passando por lá, viu, meu irmão? Me aguarde, meu irmão! Joga bunda, vai! Joga bunda. O Genilson, um grande abraço pra você! Família Kelps tá aqui pra gente! Empresário Genilson do Depósito de Bebidas, GNM! Grande abraço pra você, meu irmão. Bota pra cima, garoto! Chegou, chegou o momento que elas gostam mais. Chegou, chegou o momento que elas gostam mais. Que ela joga o cabelo e fica olhando pra trás. Que ela joga o cabelo e fica olhando pra trás. Quando o Denis mandar, você joga. Qual é a parada, então? Joga, joga, joga, joga bunda, joga bunda, joga bunda. Joga, mulher. Joga bunda, joga bunda, joga. Joga bunda, joga bunda, joga bunda, vai. Joga bunda, joga bunda, joga bunda, vai. Joga o cabelo e fica olhando pra trás. Joga o cabelo e fica olhando pra trás. Joga bunda. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Qual é a parada? Do mix. Vamos, Ismael Cadrique. A gente vai empurrar sim, mas bora tocar um pouquinho disso aqui, ó. Quem gosta de marcante, bota a mãozinha pra cima. A galera que vai viajar nas marcantes. Vai começar a viagem tecno. E bora detonar a primeira do Mix. Tô doido, tá aqui com a gente. Olha o Filipinho, o Lucas, toda a galera. Alô, Lúcio. E aí, Breno, o Lex Bob. Alô, Pedrinho. Alô, meu soldado, também tá aí, garoto. Essa noite só quero dançar. Bora, viaja. Vou você, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é de grande, muito calor. E o comando é do DJ Brás. Só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. Hoje vou no negro dançar. Obrigado a todos que vieram curtir com a gente essa noitada bacana aqui do Ismael Cadrigues. Para detonar as melhores. Acordada. E dali, dali, dali, dali, dali, dali. Dali, Betinho, o povo é que pediu. Do pop Sonja, Pelé para o Brasil. Dali, Betinho, o povo é que pediu. Do pop Sonja, Pelé para o Brasil. Ele é o original, os diretores de Narita. Tô mandando esse recado, é o pedido que avisa. Ele é o original, os diretores de Narita. É só um black sacudindo a moral. Isso com você, pois você balança. Do Mix. Dali, Betinho, vou ver que pediu. Do pop Sonja. E bora, embora, acima. E dali, dali, dali, dali na pressão. E dali, Betinho, vou ver que pediu. Do pop Sonja, Pelé para o Brasil. Tecno Show. E a galera vai no passinho. Passinho. Passinho. Passinho. Tecno Brega. Bora lá, Juninho, batidão, bora liberar mais uma, então, galera, pode ser? É pra curtir! Alô, meus alucinados da Pratilha! Olha o Jader Santos! Futuro vereador tá aqui com a gente. O homem é bom, meu irmão. Já ganhou. Ai, garoto! mais. Você vai se divertir, é o melhor produto que tem. Você vai se também, som é de qualidade. N, isso, isso, grande amor, Jessiquinha, aqui do ladinho. E dance, dance, e dance, dance, e dance, dance, dance. E aí? Parceiro Marcelo! Bora botar pra cima, garoto! Obrigado, Grace! O Marcelo, socorrinho do Distrito VIP, tá aqui com a gente, valeu! Os patrocinadores da Serragem, né, meu irmão? É verdade! Alô, empresário Genilson! Bora, meu empresário, bora pra cima, garoto! Chega de ficar me preocupando, meu bem, eu te avisei. É só na pressão, meu irmão, meu irmão. E sempre gostei, gostei de brincar. De é a galera curtindo, dançando e maramá. Eu te avisei, viu? E aí, então? Convenceu, esse apaixonado por mim, bem. Hoje aqui Marabá tá a pressão total, meu irmão! Bota aí, garoto! Bora no passinho, bora no passinho, vamos lá! A voz desse som vai tocar teu coração. DJ Hildo e DJ Avenir vão agitando a multidão. E esse brega a gente vai dançando assim. Do mix. Ela vai. O mundo dá voltas. Continua pra chegar ainda. Vai chorar, vai, vai, vai. seu solteiro. Nós estamos de amor. E pega aqui, coloca seu balanço. E bota pra cima, você só de prepara! E bota pra cima que lá vai mais uma! E os homens? Vai, sobe, toma, toma, toma, toma, toma. Obrigado, meu grande parceiro, Juninho Batidão, também tá aqui com a gente. Bora, Juninho Batidão. Esse daqui é parceiro pra caramba. Obrigado, garoto. Bora. Domix. Gente, obrigado. Tá ao vivaço pelo Facebook da Som OK aí, meu parceiro Paulo Ferreira. Bora, Paulinho. E tu, tu sabe aquela, meu irmão? Eu tiro e vou. Desce, ó. Eu tiro e é na festa de botão. Graças a Deus, obrigado. Um abraço pra você, viu? Na moral. Lá de Coraci! Tu vai botar, tu vai botar a menina pra gritar. Vai, Júlio! Vai, vai, vai! Vai no máximo, bro. Alô, Bruninho! Jussis Mê, tá aqui com a gente. Obrigado, Bruninho! E a parada qual é, então? E eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Você apronta, ela perdoa, né? Vai! Transmitindo a nossa festa ao vivo em transmissão no Facebook do Tom Mixer. Obrigado com todo carinho estar aqui com a gente, galera de Garapé-Açu, fazendo parte dessa festa maravilhosa. Obrigado! vai, é? Eu vou te levar. Você vai curtir o som, se apaixonar com todas as sensações. Vem se ligar, vem dançar só pra mim. E vem dançar. Vem se ligar. E vem dançar. Vem dançar só pra mim. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Coladinho, coladinho. Bora liberar as melhores batidões. Do Mix. Tu vai curtir? Quem? Alô, pé de balsa! Bora curtir até 5 da manhã, meu irmão! Eita lasqueira! Tu vai pedir, eu vou pedir pro pop e som tocar. Todas as canções que eu fiz pra ti. Vai! Eu fico aqui entrando com o pop som e eu fico. Do Mix. Vai te embora. E segue bem sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui entrando com o pop som e eu fico muito sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. A gente vai tocar essas músicas gostosas de ouvir e dançar. Sigo! Eu vi no céu uma estrela brilhar, o Jaque som a comandar. O Ginaldo. E meu, e o seu sentimento. Alô, Renatinho, garoto! DJ Thiago toca essa. Onde você tá, Renatinho? Aqui. Mexer seu coração, o luxuoso Jaque som. São mais marcantes. Vamos lá! Eu quero te amar com a banda deles, só que em segredo. Ouviu já que são tocar, não tem pra ninguém, eu curto sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esses caras, não tem pra ninguém, eu curto. E é pra galera curtir as melhores! Eu e você. DJ Tom Mix. A noite inteira eu vou te amar. E a galera de Cora se curtindo na moral. Essa voz já conquistou o seu coração. Vem curtir Barriere e Ramon. Do amor sem fim. Eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Só galera, depois, pra galera que quiser ouvir esse CD ao vivo da festa de hoje, tira esse som do amor. A fanpage Show no Máximo Tracinho do Mix, ou então no YouTube lá do Jeff, ou então até mesmo pelos sites Melody Brasil, Baixa Melody, Alucinados do Melody, Melody Pará, e todos os sites, todos os finais de semana, CDs atualizados do Tom Mix. Dança, vai! Bora e curtir das marcantes! Dudão também curtindo só na manha. Vamos que vamos! Sandu ganhou Boca, você ganhar no River, bacana. Com você, não precisa convidar. Vamos dançar xerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Bora, Renatinho! Para um xerirê, com você, não precisa convidar. Vamos dançar xerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xerirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você... É igual, meu irmão! Xererê, a gente dança. A gente vai tocando as últimas músicas até 5 horas da manhã. E a gente vai entrando nesse ritmo bacana pra galera recordar as melhores músicas. É fácil de aprender, sei que você vai... Vamos lá e curtir! Duvido se tu lembra dessa aqui, ó! Domix! Segundo é o som que vai levar meu coração até você. Segundo e traz essa paixão que eu tanto quero. Dia 8 vai ter pra galera aí o sonzão do Luxon, novo Luxon pra galera. Aguarde aí, novidades. Será que tudo isso é um sonho ou realidade? E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Não me permito te perder, essa ideia que me faz perder a calma.